quando o Roberto era coqueluche. Eu era fã do Aldi Murphy com meu terno marrom. Amor, amor, ai que murmurem, el bodeguero, luna que se quiebra, hoje esses boleros já não pintam mais. Aqui tem vinho bom, a dos românticos de Cuba e o piano do Valdir Calmon. Venha bailar comigo, Chiquita, venha que eu te quero. Arriba, dança Chiquita, dança, não sassarica neste bolero. Venha bailar comigo, Chiquita, venha que eu te quero. Arriba, dança Chiquita, dança, não sassarica neste bolero. Quando o Roberto era coqueluche, eu era fã do Aldi Murphy com meu terno marrom. Amor, amor, ai que murmurem, el bodeguero, luna que se quiebra, hoje esses boleros já não pintam mais. Ai, que tempinho bom, a dos românticos de Cuba e o piano do Valdir Calmon. Venha bailar comigo, Chiquita, venha que yo te quiero. Arriba, dança Chiquita, dança, não sassarica neste bolero. Venha bailar comigo, Chiquita, venha que yo te quiero. Arriba, dança Chiquita, dança, não sassarica neste bolero. Luna que se quiebra, hoje esses boleros já não pintam mais. Luna que se quiebra, hoje esses boleros já não pintam mais.